CBN Pós Esportes. 10:03, muito bom dia, você que está sintonizado na CBN, a rádio que toca notícia. Hoje é sábado, 27 de setembro de 2014. Eu sou o Willi Silva e esses são os destaques do programa CBN Foz Esportes de hoje. Foz do Iguaçu Futebol Clube encara o Cascavel no estádio do ABC em jogo decisivo para a equipe. Na decisão de acesso do Campeonato Paranaense, é vencer ou vencer o jogo de amanhã. Foz Cataratas Futebol Feminino perde em casa para a Ferroviária de Araraquara no Brasileirão e se complica. Equipes de Foz do Iguaçu destacam-se na divisão A dos Jogos Abertos do Paraná em Toledo. Nona rodada do Campeonato Amador de Foz do Iguaçu esquenta a briga pela classificação. Time de futebol americano de Foz volta a campo pela Liga Nacional. Estes e outros destaques a partir de agora no programa CBN Foz Esportes, que está começando. Dez horas e quatro minutos e o primeiro assunto do programa de hoje, como de praxe, é o Campeonato Amador de Futebol em Foz do Iguaçu. Na manhã de domingo, se a chuva não atrapalhar, né, porque está chovendo e muito na região, acontecem os jogos da nona rodada da primeira fase da competição, que agora tem como líder a Vila C, que derrotou o Jardim São Paulo no último domingo. Os jogos deste fim de semana estão programados para o domingo de manhã. Todas as partidas às 10 horas, tá? As partidas vão começar às 10 horas e no campo do Tertuliano, no Parque Presidente, o Baterias Pilar recebe o Jardim São Paulo. No estádio Jefferson Bonfim da Cruz, Três Lagoas e Vila Paraguai fazem o duelo de vital importância para as duas equipes. No Aldair Fagundes, no Morumbi, enfrentam-se São Francisco e Vila Miranda. O Aparecidinha joga em casa contra o líder Vila C, enquanto que a Portuguesa recebe o CRG 14 no campo do Jardim São Paulo. E os times do Canarinho e do União Copo Gelado encaram-se no estádio do ABC. Esse jogo aqui, no ABC pela manhã, à tarde tem Cascavel e Foz. Se tiver com chuva, complica, hein? O gramado vai ficar complicado. Durante a semana, a comissão disciplinar do Campeonato Amador reuniu-se para julgar, então, os incidentes ocorridos no último dia 14, quando a partida entre a Portuguesa e o Canarinho foi encerrada durante o segundo tempo, após pênalti a favor do Canarinho. No momento em que o jogo foi interrompido, o placar era de 1-1. A comissão decidiu decretar o Canarinho como vencedor por 3-0 e punir, então, a Portuguesa e 5 de seus atletas por abandono. A cobertura completa da rodada você acompanha na segunda-feira na programação da CBN. Agora são 10:06, vamos falar agora de futebol feminino aqui na Terra das Cataratas. Praticamente com a mão na taça no Campeonato Paranaense de Futebol Feminino, o Foz Cataratas está mal das pernas no Brasileirão, hein? Na tarde de quarta-feira, no estádio Pedro Basso, as meninas de Foz do Iguaçu foram derrotadas pela Ferroviária de Araraquara na terceira rodada do Grupo B do Brasileirão Feminino pelo placar de 1-0. O gol foi de pênalti, anotado por Natália ainda no primeiro tempo. O Foz Cataratas perdeu inúmeras oportunidades de igualar e até virar o marcador com os dois gols perdidos, indo então parar até um deles, inclusive. A Camila driblou a goleira, gol aberto, e ela acabou chutando na trave. Sabe o que aconteceu? Foi pro inacreditável Futebol Clube do Globo Esporte, da Rede Globo. Perdeu um gol feito. E após a partida, o técnico Gesi Damasceno lamentou a derrota e disse que não foi falta de sorte, não. Foi falta de competência. Vamos ouvi-lo. Cara, não é azar. O azar no esporte, ele é difícil de existir, né? Faltou competência. Infelizmente, nossas atletas no segundo tempo jogou meia linha contra o time da Ferroviária, esse cara só se defendendo. Vieram uma ou duas vezes aqui no contra-ataque, nada mais disso. E nós perdendo gol, bola na trave, lances desperdiçados que saem só sem goleiro, sem nada. Isso daí já não depende só da comissão técnica. Isso aí depende das atletas também. Então, quando ganha, todo mundo. Quando perde, todo mundo também. Então, infelizmente, hoje, mandamos no jogo, segundo tempo, aí, e só não conseguimos converter. Foi a diferença do jogo. Você acha que o trio de arbitragem também prejudicou um pouco? Cara, eu vou ser bem sincero pra você, eu não gosto de falar muito de arbitragem, mas eu acho que o pênalti não aconteceu. Eu, da visão que eu tava aqui, do que eu pude ver, não aconteceu. As câmeras lá em cima, nós voltamos as câmeras lá em cima, acompanhamos, não aconteceu mesmo. Então, você vê como é que você tem que jogar contra o time. Eu já falei outras vezes, não sou de falar de arbitragem, mas infelizmente o árbitro é humano também, ele é passível de erro. Eu, convicção eu tinha que não tinha sido pênalti, melhor agora com as informações de vocês, que a gente pôde constatar realmente que não foi pênalti. Então, são situações assim, dificultam o nosso trabalho, mas o nosso trabalho ele é árduo mesmo, não é fácil não. Então, agora vamos esperar os resultados da próxima rodada e ver o que nós temos que fazer lá em Santa Catarina. E o próximo jogo do Foz será contra o Kinderman, lá de Santa Catarina. O Kinderman simplesmente é líder, não perdeu para ninguém. Ganhou, inclusive, da equipe do São José, lá em São José. Então, quer dizer, é uma equipe realmente muito forte, ficou bastante complicado. O Foz é o quarto colocado com 3 pontos em 3 jogos. Classificam os 2 primeiros times de cada grupo. Né? O time de Santa Catarina é líder, seguido pelo São José. Então, bastante complicado a situação do Foz. Agora são 10:09. Futebol masculino, expectativa para o confronto decisivo deste domingo entre o Foz do Iguaçu Futebol Clube e o Cascavel na divisão de acesso do Paranaense. O jogo acontece no estádio do ABC e a expectativa é de bom público nas arquibancadas, tendo em vista que até mesmo um lote extra de ingressos antecipados foi colocado à venda nesta semana nos mais de 30 postos, né? 30 pontos aí espalhados pela cidade. O Azulão da Fronteira ocupa, ao término do primeiro turno do hexagonal, a terceira colocação, ou seja, fora da zona de acesso da primeira divisão do Paranaense de 2015. O Cascavel terminou em primeiro e o Nacional é o segundo. Portanto, é confronto direto amanhã. Nos outros 2 jogos entre Foz e Cascavel no torneio, o time da Fronteira venceu os 2. Porém, o adversário é considerado o mais perigoso da atual fase da competição. Na tarde desta sexta-feira, o técnico Claudemir Esturion comandou mais um treino coletivo no estádio do ABC. Ele, no final do treino, acabou concedendo uma entrevista coletiva e disse que não ficou muito satisfeito com o rendimento da equipe no coletivo de ontem à tarde, não. Vamos ouvi-lo. Terminou a semana, né? Falar que nos agradou, não agradou o trabalho de hoje, de quarto foi bem melhor, mas eu acho que agora é domingo, colocar na cabeça deles que é um jogo bastante difícil, mas que nós temos que ter tranquilidade, né? Não podemos entrar em desespero também, é um time qualificado que nós temos que trabalhar a bola para envolver a equipe deles. Você chega a conversar sobre essa rivalidade que Foz e Cascavel tem, para não perder a cabeça, para não dar tanta briga assim como sempre dá? Eu acho que aqui os jogadores são profissionais, né? Então ele tem que ter a cabeça no lugar. Eu acho que é um clássico, ele sabe disso melhor do que a gente. Eles já jogaram, né? Primeiro turno. Então ele sabe da dificuldade que vai ser, né? Tanto pro Cascavel como para nós. Então eu acho que eles têm que ter tranquilidade para trabalhar bastante a bola. Não deixar levar por momento nenhum esse trabalho de irritação, alguma coisa assim. Que isso daí só não vai nos atrapalhar, né? Que o resultado que nos interessa é a vitória. Então, quanto menos a gente tumultuar o jogo e jogar mais, é mais interessante para nós. O que você não gostou no treino, que você falou, não agradou o trabalho de hoje? A movimentação, né? Eu acho que a marcação mesmo, nós pecamos muito. Nós temos que ter uma pegada mais forte. Para segunda divisão tem que ter umas atitudes diferentes, né? É o que a gente teve na quarta, foi um bom trabalho, uma marcação forte hoje. Já deixou um pouco aquém, também pode ser que um jogador até dá uma poupada, né? Que é um jogador experiente, mas nós temos que ter outra postura dentro de campo se nós queremos chegar a algum lugar dentro da competição. Qual a maior dificuldade que espera encontrar nesse jogo de domingo? Dificuldade é igual a todos, nós temos que só aperfeiçoar a finalização. Se a gente fizer as partidas que nós fizemos nos últimos jogos, nas últimas, principalmente as 2 partidas, que a gente já estava com tempo de trabalho, que foi o Paranavaí e o PSTC. Nós tivemos um volume de jogo que a gente teve nesses dois últimos jogos, nós temos tudo para vencer. O time está definido ou não? Tá, não tem muito o que esconder, porque não tem muitas opções também, né? É a mesma equipe que vem jogando, entra o Casemiro da zaga. Palavras do técnico Claudemir Esturion, que diz que o Casemiro entrou porque é um jogador mais rápido para sair com a bola. Então ele quer o time saindo rápido da defesa para o ataque. Após o treino dessa sexta-feira, eu também conversei com o atacante Safira, que disse que o time entrará em campo completamente focado em busca dos 3 pontos. Sim, né? Acho que a gente está nesse intuito, todos os jogos decisivos, né? Acho que o pensamento nosso é a vitória. Acho que temos mais 5 jogos aí, temos que buscar a vitória em todos para que a gente possa conseguir o nosso objetivo, que é o acesso. Bom, o time jogou 2 vezes com o Cascavel, venceu as 2. Estão com vocês entalados na garganta. Qual é o grau de dificuldade maior esse jogo contra o Cascavel no domingo? Acho que é o mesmo que a gente vem enfrentando com todos os adversários, né? São adversários que vem fechado, né? Esperando o erro. Acho que é difícil quando você pega adversários assim, mas esperamos que domingo a gente possa estar ligado aí, possa conseguir fazer o gol, sair na frente, evitar que, acho que nos jogos estamos correndo muito atrás também, tomamos sempre o primeiro gol, né? Agora acho que é domingo aí fazer o primeiro gol, porque a gente possa ter mais tranquilidade para fazer o segundo, terceiro e conseguir a vitória. Agora, Safira, a equipe vem trabalhando bem, vem tocando bem a bola, e lá na frente, ansiedade na hora de fazer o gol, às vezes o time acaba perdendo algumas oportunidades? Acho que sim, né? Um pouquinho de tranquilidade ali na frente, a hora que a bola chegar, né? Acho que pra gente conseguir matar os jogos, né? E conseguir os nossos objetivos. O torcedor é importante domingo, mais do que nunca. Importante, para nos apoiar, um clássico regional aí. Sabemos que o torcedor vai ser o 12º jogador, para que possa vir no estádio e nos empurrar para que a gente possa conseguir a nossa vitória. O jogo entre Foz do Iguaçu e Futebol Clube e o Cascavel acontece no domingo, então, às 15h30 no estádio do ABC, com ingressos antecipados à venda pelo valor de R$12. Agora tem um detalhe. Você quer ganhar os ingressos? Quer assistir esse jogo aí na faixa, como diz na gíria do futebol no Vascão? Então faz o seguinte, ligue agora aqui na CBN Foz, tá bom? Ligue no número 3523-2211, 3523-2211, tá? E concorra a 2 pares de ingressos na área VIP para o jogo entre Foz e Cascavel, amanhã à tarde no estádio do ABC. Anotou o número aí? 3523-2211. Deixe o nome, bairro e o telefone e o resultado eu anuncio daqui a pouquinho nos instantes finais do programa CBN Foz Esporte, tá bom? Lembrando, repetindo aqui, 3523-2211 para concorrer 2 pares de ingresso para o jogo do Foz e o Cascavel amanhã à tarde no estádio do ABC. 10h15 e na Liga Nacional de Futebol Americano tem duelo de líderes da Conferência Sul na tarde deste sábado. A partir das 14h, na localidade de São João Batista, litoral de Santa Catarina. Invicto na competição, o Foz do Iguaçu, Black Sharks, enfrenta a outra equipe com o mesmo nome, o nome de Tubarão. O Itapema White Sharks, em duelo pela liderança da competição. Em caso de vitória, os Tubarões Negros da Fronteira darão um passo decisivo rumo à classificação às semifinais da Liga, podendo garantir o título da conferência já na próxima rodada, quando vai jogar em casa contra o Porto Alegre Pumps. A cobertura você acompanha na segunda-feira aqui nas ondas da CBN. Vamos falar agora dos Jogos Abertos do Paraná, cuja fase final da Divisão A acontece em Toledo, desde a última sexta-feira, com a participação de várias equipes de Foz do Iguaçu nas modalidades de esportes coletivo. No futebol de campo, o time de Foz do Iguaçu ficou com a medalha de bronze após bater nos pênaltis a equipe de São José dos Pinhais. No basquete feminino, as meninas de Foz ficaram com a medalha de prata. No ciclismo, 4 medalhas para Foz. No handebol feminino, Foz e Cascavel disputam o bronze logo mais a partir da 13h30. No futsal, modalidade em que o Foz do Iguaçu é representada pelo Foz Cataratas, pelo menos a prata já está garantida. A grande final acontece na tarde deste sábado e o time de Foz terá pela frente nada mais, nada menos do que o favorito Cascavel. Outra decisão que será disputada hoje é a do vôlei masculino, com Foz do Iguaçu, atual campeão paranaense, encarando Maringá a partir das 14h. A cobertura completa dos Jogos Abertos, bem como a classificação final de Foz do Iguaçu, você acompanha na segunda-feira aqui na Rádio que Toca Notícia. 5 atletas de Foz do Iguaçu representaram o Paraná nas disputas do Campeonato Brasileiro de Atletismo de Menores Interseleções em Recife, capital de Pernambuco. O Quinteto Iguaçuense foi revelado pelo projeto Jovens Atletas, Campeões do Futuro, mantido pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, com apoio da Itaipu. O selecionado paranaense terminou a competição com a quarta colocação, conquistando 14 medalhas, sendo 3 medalhas de ouro, 7 de pratas, 4 de bronze. O maior destaque entre os atletas iguaçuenses foi Jair Pacenchuk Jr., que foi medalha de ouro no lançamento do martelo. Já a jovem Vitória Niráquida, Violante, ficou com a medalha de bronze no salto em altura, tá? Vamos falar agora do vôlei feminino. Seguem até amanhã, em Medianeira, as disputas da quinta etapa da Copa Integração, que conta com a participação de equipes de Foz do Iguaçu, Formosa do Oeste, Toledo, Selva Azul, Palotina e Medianeira. Antes de encerrar o programa, deixa eu passar aqui o nome dos dois ganhadores dos ingressos, tá? Clodoaldo Tomazoli, tá? Ele tem o telefone 9975-13, mais alguma coisa. Mora no bairro Jardim Manaus, tá bom? Maravilha, você pode passar aqui até as 14 horas e pegar então o ingresso para o jogo do Foz do Iguaçu e o Cascavel. Chegamos ao final do programa CBN Foz Esportes deste sábado 27 de setembro de 2014. Trabalhos técnicos de Wesley Carvalho, direção Guilherme Voskovic, apresentação de Eli Silva. O CBN Foz Esportes volta no próximo sábado às 10 horas da manhã. Na sequência, fique com o programa CBN Entrevista. Fiquem todos com Deus. Tchau.